caro ouvinte, muito boa tarde, seja bem-vindo a mais um Histórias da Eurovisão. Este é o seu programa aqui na Rádio Antena Web, que vai para o ar todos os sábados às 19h30. E hoje trazemos à antena as últimas 4 melodias que conseguiram no Festival da Eurovisão a fantástica marca de 0 pontos. Vamos ouvir em primeiro a música de 1998, da Suíça, Lass ihn, Gulmor. Foi o intérprete. Lass ihn foi a música que alcançou 0 pontos. Foi no festival realizado em 1998. Conseguia também este feito. É verdade, também não se libaram de lá chegar. Em 2003, Cry Baby, de Gemini, não conseguiu mais do que 0 pontos. Foi contudo uma melodia que, por estranho que pareça, até teve sucesso no seu país. Mas na Eurovisão, de forma alguma, vingou. Não teve a pontuação mínima sequer de nenhum dos júris daquele concurso. Em 2003, com 0 pontos, escutávamos então Cry Baby, dos Gemini. I'm Já com o concurso a realizar-se a semifinais e consequente final, a Suíça voltava a conseguir a marca de 0 pontos numa música. Piero e os Music Stars, com Celebrate, não conseguiram mais do que a pontuação realmente mínima, 0. É este o tema que vamos escutar nesta tarde de sábado, 14 de agosto de 2010. A emissão de hoje do Histórias da Eurovisão é mais pequena porque as músicas que temos para apresentar são hoje excepcionalmente menos. Assim que, quando voltarmos, será para apresentar a última música deste programa. Mas, por agora mesmo, é tempo de escutarmos a melodia de 2004 da Suíça, intitulada Celebrate, de Pierrot e os Music Stars, que não conseguiu qualquer ponto. Everybody, shake it, shake it. Come on, I clap your hands, say clap your hands. Everybody just clap your hands. Clap your hands, oh clap your hands. Have a wonderful time. Celebrate, oh celebrate. Everybody let's celebrate. Celebrate, oh celebrate. Cause the world is a beautiful place. Nobody knows what the future brings. So don't you worry, cause I know. Que em 2009 conseguiu a marca de 0 pontos. Foi a interpretação dos Gipsy CZ da República Checa. Mas esta é mais uma daquelas músicas que, apesar de não ter vingado no Festival da Eurovisão, conseguiu obter sucesso no país de origem. A música que lhe apresento perdeu logo na primeira semifinal. Ou melhor, na semifinal número 1. Este foi o festival realizado em Moscovo, no qual então a República Checa ficava pelo caminho. Para encerrar a edição de hoje, resta-me apenas dizer que tudo o que aqui trouxemos nas últimas 3 edições não foi, de forma alguma, com o objetivo de ofender, nem minorar ninguém, nem qualquer país, nem qualquer intérprete. O que aqui pretendemos trazer foi apenas e só factos. Factos que, por muito insólitos que pareçam, aconteceram efetivamente. Aliás, também aqui trouxemos uma canção portuguesa. Mas verdade seja dita que outro dos fatores foi também trazermos à antena, em alguns dos casos, músicas que apesar de não terem vingado no Festival Eurovisão e que até não conseguiram qualquer ponto por parte de nenhum dos júris, verdade seja dita, fizeram sucesso no seu país. E o caso dessas músicas foram precisamente a que vamos ouvir agora, do Gypsy CZ e também de Crybaby, dos Gemini. Na próxima semana, o Histórias da Eurovisão terá tema livre. Sábado, às 19h30, eu cá espero por si, para mais uma edição de Histórias da Eurovisão. Até para a semana. Something wrong made us separate the world on pieces. We're